ilusão. E percebi o quanto tinha magoado o meu coração. O tempo passou, o mundo girou. O que passou ficou pra trás. E o que restou só me machucou. Agora não te quero mais, não. DJ Camarão Pop, Sonson Popstar e o cenário Ultra HD. DJ Alan Show, DJ Top Mix e DJ Camarão Pop, Sonson Popstar e o cenário Ultra HD de Santa Isabel. Talento e experiência. Daniel Produções, a moral em Curuçá. Te perdi, foi apenas uma ilusão. E percebi o quanto tinha magoado o meu coração. O tempo passou, o mundo girou. O que passou ficou pra trás. E o que restou só me machucou. Agora não te quero mais, não. DJ Camarão Pó, Sonson Popstar e o cenário Ultra HD. DJ Alan Show, DJ Top Mix e DJ Camarão Pó, Sonson Popstar e o cenário Ultra HD de Santa Isabel.